É, Antônio, se você tem pinto, é melhor falar comigo. Porque se minha puta chora, eu empresto o pau do meu amigo. Quando faço shit trap, a minha avó reclama do que eu digo. Então roubei o cachê dela pra fingir que eu sou rico. Não tenho dinheiro, por isso não pago beats. Eu só vivo de free beats, pois sou burro e não sei fazer hit. Me criticando, mas só tô falando a verdade. Se eu lançar essa, pode crer que eu cometo um massacre. Nem preciso pensar muito, isso aqui já é uma letra. Só não é mais fácil do que achar o dildo na minha gaveta. Eu amo o Brasil, meu país de justiça clara. Será que eu vou preso por fazer uma piada? Eu só falo em comer merda pra geral ficar feliz. Mas eu tenho a vontade de entrar no round 6. Enrabar aquele velho me deixaria bem rap. Vou matar ele de prazer e depois voltar a fazer shit trap. Se você tem pinto, é melhor falar comigo. Porque se minha puta chora, empresta o pau do meu amigo. Quando faço shit trap, a minha avó reclama do que eu digo. Então roubei o cachê dela pra fingir que eu sou rico. Não tenho dinheiro, por isso não pago beats. Eu só vivo de free beat, pois sou burro e não sei fazer hit. Tô me criticando, mas só tô falando a verdade. Se eu lançar essa, pode crer que eu cometo uma. Nem preciso pensar muito, isso aqui já é uma letra. Só não é mais fácil do que achar o dildo na minha gaveta. Eu amo o Brasil, meu país de justiça clara. Será que eu vou preso por fazer uma piada?